to pai. Você é uma obra-prima que ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor aos olhos do Pai. Você é uma obra-prima que lhe planejou, com suas próprias mãos de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos